Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 16 e a expressão de hoje é... Kaidan o agatte, migi ni itte kudasai. Suba as escadas e vá para a direita, por favor. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje, ela vai a uma livraria com alguns amigos. Agora, vamos ouvir o diálogo da lição 16. A expressão de hoje é... Kaidan o agatte, migi ni itte kudasai. Suba as escadas e vá para a direita, por favor. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか? 2階です。 階段を上がって右に行ってください。 Agora vamos estudar o diálogo. O atendente disse: いらっしゃいませ. Bem-vindo ou bem-vinda. Essa é uma expressão usada para dar as boas-vindas para clientes que entram em uma loja. Quando entramos em lojas e restaurantes no Japão, sempre somos recebidos com a expressão irashaimase. Mas não é preciso responder, não é mesmo? Não, você pode simplesmente sorrir e fazer uma reverência curvando-se um pouco. Para pronunciar irashaimase, é preciso fazer uma pausa depois de irá. Vamos praticar. Irashaimase. E a Ana faz uma pergunta. あの、漫画売り場はどこですか? Com licença, onde é a seção de mangá? A Ana gosta muito de mangás japoneses. Portanto, ao chegar à livraria, ela perguntou primeiro onde é a seção de mangás. あの... significa com licença. Essa expressão é usada para se dirigir a alguém antes de falar. 漫画売り場. É seção de mangá. E consiste da palavra... manga, que é mangá ou quadrinhos japoneses, e uriba, seção ou ponto de venda. Wa é a partícula que indica o tópico. Doko significa onde. Des é uma expressão usada para encerrar uma sentença de modo polido. Essa sentença é uma pergunta, já que tem ka ao final e é falada com entonação ascendente. Eu adoro a seção de produtos alimentícios de lojas de departamentos no Japão, mas não sei como perguntar onde é a seção de produtos alimentícios. Eu vou dar uma dica. Produtos alimentícios em japonês se diz... Shokuhin. Então posso dizer... Shokuhin uriba wa doko desu ka? É isso mesmo. Agora vamos voltar para o diálogo. O atendente diz... Nikai desu. No segundo andar... Nikai significa segundo andar. Essa expressão é composta do número ni, dois, ou neste caso, segundo, e kai, que significa andar. Des encerra a sentença de modo polido. E como se diz primeiro andar? Um é ichi, então ichikai? Ah, quase. A resposta correta é ikai. Ichikai é difícil de se pronunciar. Portanto, se diz... Ikai. Ikai. Entendi. Não vou esquecer. Voltando para o diálogo, o atendente explica onde é a seção de mangá. Kaidan o agatte, migi ni itte kudasai. Suba as escadas e vá para a direita, por favor. Essa é a nossa expressão de hoje. Kaidan significa escada. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Agatte é a forma T do verbo agarimasu, que significa subir. Com verbos na forma T, pode-se expressar uma série de ações que ocorrem de maneira sucessiva. Então, a Ana deve fazer outra ação depois de subir as escadas? Isso mesmo. A próxima palavra é... Mini, que significa direita. Ni. Neste caso, é uma partícula que indica uma direção. Itte é a forma T do verbo ikimasu, que significa ir. Acrescentando-se kudasai, que significa por favor, a verbos na forma T, faz-se um pedido. Dessa forma, pode-se falar de ações diferentes, como subir as escadas e ir à direita em apenas uma sentença, não é? Muito bem. Neste caso, primeiro deve-se subir as escadas e depois ir para a direita. Para conectar as duas ações, usa-se HT, que é a forma T do primeiro verbo, agarimas, subir. Agora eu tenho um desafio para você, Rimuci. Como se diz, suba até o quinto andar e depois vá à esquerda. Vou te ajudar. Esquerda é? Hidari. E quinto andar é? Gokai. A forma T do verbo agarimas, que significa subir, é HT. Portanto, a resposta seria Gokai ni agatte hidari ni ikimasu. Está correto? Correto. Parabéns, Rimuci. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos explica um tema específico de cada lição. Eu acho difícil usar a partícula ni. Essa partícula indica um lugar ou direção, mas além disso também tem outras funções. Gostaria de pedir à professora que nos explicasse mais sobre essa partícula. Bom, vamos pedir a ela. E a professora explica. Caso o verbo do predicado expresse existência como imasu, estar, existir, ni indica onde algo está ou existe. Por exemplo, eu estou na estação, se diz watashi wa eki ni imasu. Caso o verbo do predicado expresse um movimento ou mudança como ikimasu, que significa ir, ni indica o ponto final do deslocamento. Por exemplo, eu vou para a estação, se diz watashi wa eki ni ikimasu. Ni também indica um ponto específico no tempo, como data ou hora. Vamos supor que queremos dizer, a Ana vem às 10 horas. 10 horas se diz? Juji. Vir é? Kimasu. Portanto, devemos dizer, Anna wa juji ni kimasu. Não se pode usar ni com palavras como amanhã ou próxima semana, já que a data específica a que elas se referem muda dependendo de quando se fala. Portanto, a Ana vem amanhã, em que amanhã é ashita. Deve-se dizer Anna wa ashita kimasu. Não se pode dizer Anna wa ashita ni kimasu. Ni possui várias outras funções. Vamos aprendê-las à medida em que aparecerem. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras que representam sons, ruídos ou comportamentos do japonês. Esse é o som produzido por uma pessoa ao subir escadas. A expressão para isso é tom tom. E agora, é o som de alguém batendo em uma porta? Isso mesmo. Esse som também é representado assim. Tom tom. O próximo som é... Agora, esse é o som de alguém cortando algo sobre uma tábua, não é? Exatamente. Esse som também é representado assim. Tom, tom. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Vendedores de lojas no Japão são muito gentis e atenciosos e falam de modo muito educado. Eles sempre dizem muito obrigado, mesmo que a gente saia sem comprar nada. Este é o fim da lição 16. A expressão de hoje foi... Suba as escadas e vá para a direita, por favor. Na próxima lição, será que a Ana vai conseguir comprar mangás? Não perca!